Senhas. Você está na Senhas Olar, tudo bem? Está começando mais um super bloco aqui na Senhas. Três músicas para você na sequência. Vai ter o Block Party, vai ter o Wild Wild. E a do final é surpresa. E você sabe quem está aqui com a gente para esse super bloco? O Cacate do programa do Cacate. Cacate, dá um oi aí pro pessoal. Alô, pessoal, tudo de bom aí e uma boa sorte. E vai ter música boa pro pessoal aí nesse bloco? Vai ter música boa, sim. Ah, lembrando que o programa do Cacate, todos os domingos às 17 horas, né, Cacate? Exatamente. Mas hoje é um sabadão à noite, gostoso. Muito boa mesmo. Cacate passou aqui no estúdio para fazer algumas outras coisas aqui na rádio. E agora a gente vai aproveitar que ele tá aqui e manda assim pros ouvintes, fiquem com a gente. Exatamente, isso mesmo. Falem para eles ficarem com a gente, Cacate. Fica com a gente aqui, pessoal. I'm trying. They're saying out the word. Sinscast.org/on-demand. Sinscast.org/chat. In a parade room, one afternoon, one afternoon. Esse foi o som do Kini. You haven't told me anything aqui na Sens. Bacana, né? Esse álbum do Kini é muito bom, é um dos orgulhos da CDteca da Sens. A gente tem ele em CD de áudio aqui. É um álbum que é de 2007. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Vou abrir até o próprio rótulo, né, Cacate? É, então, o Cacate ainda tá aqui no estúdio, ele tá trabalhando aqui hoje. Então, a gente vai pegar... É de 2008, desculpa. E essa música... You Haven't Told Me Anything é a música de número 4. Antes a gente tocou Wild Wild. Eu gosto muito de Wild Wild, banda inglesa, é muito boa. Do álbum Make Another World, No Emotion, de 2007. Esse sim é de 2007. E a primeira, lá no começo do bloco, ah, que pianinho irresistível! Block Party, One More Chance. Do álbum Intimacy, de 2008. Todas mais ou menos da mesma época. Todas bem gingadas. Músicas bacanas pra você curtir aqui na Sens. Né, Cacate? Bom, muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Cacate tá se deliciando aqui com o bolo. É... Aqui, pra quem não sabe, a gente faz uma farra aqui na Sens, né, Cacate? Excelente. Ótimo. É uma rádio de gente feliz. Bom... Eu queria também mandar um beijo, aproveitando que o Cacate tá aqui e eu estou mandando um beijo para ele pessoalmente. Eu vou mandar um beijo para todo mundo que é da Sens, os colaboradores da Sens. Vou até pegar aqui. Olha, eu gostaria muito que vocês entrassem lá em sobre e colaboradores ou senscast.org/colaboradores e deem uma olhada lá na página, porque lá tem várias pessoas que são as colaboradoras da Sens. Atualmente a gente tá em 13 ou 14. Até o final do ano a gente vai pra mais ainda. Então tem Cairo Braga, DJ Ed, DJ Flávia, Graziela Brum, Cacate Marzotto, que é o Cacate, o Max Tab, que sou eu, Priscila Armani, Rouba Caravieri, o Rodrigo Cruz e o Telo Caetano. Ainda tem o Diogo, Tatiana, Thiago, Evaristo. Olha, é muita gente boa. E ele tá lá, tem todos os trampos que as pessoas que estão aqui fazem. Inclusive, Cacate, vamos fazer uma propaganda do que você faz, Cacate? O Cacate mexe com eletroeletrônica, né, Cacate? Faz reparo e conserto. Exatamente, isso mesmo. Eu faço consertos de eletrodoméstico. É, na verdade, na área, ventilador, secador, prancha de cabelo. Aparelho de som. É, ele é um eletroeletrônico já, né? Mas também mexo também, aparelho de som também. Mas se for pra pessoa, por exemplo, só trocar o... Como é que fala? O rabicho. O rabicho, o fio, essas coisas, eu faço também esse serviço de manutenção também. E faço também parte elétrica também. Troco reator, lâmpada, olha, caia. E outro serviço, tomada de força, luz, soquete, e reparo de rede elétrica, parte elétrica, na verdade. Tá, e por exemplo, a pessoa tá lá com o aparelho e tá com aquele mau contato no volume, você resolve aquilo? É, então, aquilo ali a gente pode dar um jeito, você resolve também. Resolve também. Então é isso, vai lá na página, tá lá, Cacate Marzotto, tem o contato dele, é só você entrar lá. Tá aqui inclusive, hein? Cacate Marzotto, apresentador, pesquisador e crítico musical, técnico em eletroeletrônica e faz reparos. É isso, Cacate? Exatamente. Bom... Eu fico por aqui, Max Tab fica por aqui, Cacate fica por aqui também. Dá um tchau, Cacate. Opa, um abraço aí a todos vocês, uma boa sorte e seja bem-vindo na rádio. Obrigado, uma boa noite. Tchau.